Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão, na 35ª edição do Endzone. Eu que comemorei tanto que estava nos playoffs semana passada, estou fora dos playoffs. Boa noite, Júlio César. Como está, meu amigo? Boa noite, meu caro amigo Eduardo Galvão. Sim, estamos fora dos playoffs, mas em setembro a gente joga de novo. E vamos ver o que vai rolar nesse fim de temporada. Vitinho, como é que você tá, meu amigo? Ah, tô bem aí. Como vocês disseram, é um pouco abalado. Tá fora dos playoffs, mas não há nada que ele supere com um bom futebol americano esse final de semana, não é isso, Edu? Com certeza, Vitor. Vitor Freire voltando das suas férias. E aí, Vitinho, passeou bastante? Falei, tava bem sim, agora eu tô voltando. Espero que não saia mais, não é isso? Não, o Vitinho tá de volta, o Vitinho trabalhou bastante, o Vitinho mereceu um descanso. E dessa vez quem não tá aqui com a gente é o Alexandre. Alexandre Branco também tirou férias, não está participando dessa edição do programa. Júlio, eu te pergunto agora, quando que a gente vai tirar férias, Júlio? Eu ia falar a mesma coisa, Edu. Todo mundo viajando, todo mundo na moral, de boa na lagoa e tal, não sei o quê. Aí eu, Eduardo Galvão, nós ficamos aqui. Só tomando no c, né, Júlio? Basicamente isso, cara. Não levando essa expressão por trás, né? Mas enfim, não dá, né, cara? É complicado, negada a viagem e a gente fica aqui. Mas a gente fica aqui porque a gente tem muito futebol pra comentar, a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente tem paixão pelo esporte. O Vitor e o Alê também, só que o Vitor e o Alê tiraram folga. O Júlio também pode tirar folga. O único que não tira folga do Endzone sou eu. Essa semana nós tivemos rodada de Wild Card, 4 jogos, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. Jogos emocionantes, jogos decididos na prorrogação, jogos com domínios de alguns times sobre os outros. Então o programa vai render, são só 4 partidas, mas foram 4 partidas espetaculares. Mas antes da gente começar a falar, vamos para os e-mails, que hoje nossa caixa postal está lotada. E-mails! Olha a mensagem! E-mails dessa semana, essa semana a caixa postal lotada. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que mandou e-mails, comentou. Começando o primeiro e-mail, o e-mail do André Kim, de São Paulo, capital. Olá, antes de tudo, feliz ano novo para todos. Oh, feliz ano novo, André. Conheço futebol americano há bem pouco tempo, mas gostaria de saber se vocês sabem se tem campos de futebol americano aqui em São Paulo. Porque eu sei que tem muita gente que pratica em parques, mas será que tem algum campo mesmo que tenha para ser alugado para poder jogar futebol americano? Obrigado, André. André, em primeiro lugar, obrigado pelo e-mail. Agora, sobre campo de futebol americano aqui em São Paulo. Olha, eu digo que eu não conheço muitos lugares que cedem o espaço para a prática de futebol americano. Logicamente, você alugando o campo, você pode fazer muitas coisas com ele. Mas os lugares onde o pessoal costuma jogar, eu vejo, por exemplo, que o pessoal da Liga Flag Paulista costuma utilizar muito o campo do SPAC, São Paulo Atlético Clube, ali em Santo Amaro. E o centro de treinamento da Portuguesa, o CT da Portuguesa, ali perto do Parque Ecológico do Tietê. O torneio Touchdown alugou o estádio de Ibirapuera, montou toda a estrutura para poder jogar futebol americano lá. Só que já é um outro nível, já é muito mais dinheiro. Tudo vale, tudo vai muito de conversa, André. Você chegar, você conversar com o dono do campo, falar, amigo, eu vou pintar 10 faixas brancas aqui para representar as jardas, vou botar 2 postes ali para ser o field goal. Tudo vai de você conversar com a pessoa. Tem muita gente que não vai querer que você mexa no campo, tem gente que vai liberar. Tudo depende de você conversar. O mais comum ainda continua sendo em parques, André. Principalmente para treinos. É, mas resumindo, não, campo oficial de futebol americano não tem nenhum. É feito só para prática de futebol americano no Brasil inteiro, se não me engano. Ainda. Algum dia teremos, Vitinho. Felipe Nunes, 16 anos, Salvador da Bahia, falou que queria ver quem é bom mesmo nos playoffs. E ele deu uma sugestão pra gente. Por que a gente não faz uma transmissão pelo Tiny Chat no Super Bowl? Uma transmissão ao vivo no Super Bowl? Pra quem não conhece, o Tiny Chat é um servidor de chat, de streaming ao vivo. Você consegue transferir imagem de webcam, você consegue transferir áudio do seu computador. E o pessoal fica ali, todo mundo batendo um papo numa boa ali. Olha, eu digo que uma transmissão ao vivo precisa de uma estrutura. Felipe, dá um trabalhinho. Não é muito fácil de fazer, tem que combinar horário de todo mundo, tem que combinar estrutura de todo mundo. Mas fica aí uma boa ideia, quem sabe, né? Júlio César, conseguiu encarar uma transmissão ao vivo, Júlio? Conseguiríamos encarar uma transmissão ao vivo, sim. Tentaríamos fazer o nosso melhor e, sei lá, eu acho que rola assim, Edu. a gente dá aquele jeitinho e tal, que nem todo brasileiro faz. Acho que dá certo, sim. O problema é que aí os erros de gravação ficam ao vivo mesmo, serão erros mesmo, né, Júlio? Aí não tem como editar. Aí não tem como editar, aí é aquela coisa. É um teste, assim, de grandes proporções para todos os N-Zoners. Não, mas a gente vai ver isso, Felipe. É uma boa sugestão, Felipe. Fica registrado aqui. Muito obrigado. Pra fechar a sessão de e-mails do programa, e-mail do Thiago de Lavor Paz Barreto. E aí, N-Zoners, tudo tranquilo? Como já disse antes, é a primeira vez que acompanho de perto a NFL e sobre jogos de wildcard só tenho uma palavra. Fantásticos. Jogos incríveis. Todos os playoffs são sempre assim? Então, Thiago, a maioria dos jogos dos playoffs são assim, porque os jogadores dão sangue, porque qualquer jogo pode ser o último jogo da temporada deles e ninguém quer sair no wild card, né, velho? É como se você trabalhasse o ano inteiro pra perder no primeiro jogo quando você tem a chance, né? Ninguém quer sair no wild card, depois passa do wild card, tá mais perto do Super Bowl, daí ninguém mais quer sair também, né? É, os jogadores ficam realmente bem animados, mas nem todos os jogos de playoffs são assim também, né? A gente tem que falar a verdade que tem alguns jogos que acabam logo no primeiro tempo pela diferença de habilidade do time, como foi Philadelphia e Dallas, chegou no halftime e o jogo já estava praticamente resolvido. Mas a maioria dos jogos de playoffs são assim. É como a gente já disse, Thiago, onde separam os meninos dos homens. O Thiago faz mais alguns comentários aqui a respeito dos jogos da rodada, ele escreveu um e-mail bem grande, bem legal, valeu, Thiago. E ele só manda aqui um palpite, ó. Na minha opinião, se os times jogarem o que sabem, vai dar Vikings contra Saints e Colts versus Chargers. É, Thiago, você tá apostando nos quatro melhores times da temporada. São apostas seguras. Só vamos ver se essa semana de descanso aí não acabou não amolecendo um pouquinho esses times. Esse próximo sábado, esse próximo domingo, agora a gente vai poder conferir isso de perto. E para você que também tem um e-mail, uma crítica, uma sugestão, uma pedrada, quer simplesmente dar um oi aqui para a equipe do Endzone, mande seu recado, podcast@endzonebrasil.com. Comentem nas postagens no site, a gente está sempre postando novas notícias lá no portal. Estamos sempre acompanhando os comentários dos episódios. Então comentem, palpitem, é sempre legal ter esse feedback de vocês. E os jogos do Wild Card. No sábado nós tivemos New York Jets e Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. No domingo, Baltimore Ravens contra New England Patriots e Green Bay Packers contra Arizona Cardinals. Nos jogos de sábado, um time da casa venceu, um time fora de casa venceu. Do lado da AFC, o visitante New York Jets venceu o Cincinnati Bengals por 24-14. O Philadelphia Eagles, visitante, foi até a casa do Dallas Cowboys e perdeu por 34-14, sendo dominado pela equipe do Dallas Cowboys. Vitinho, fecha a rodada pra gente. No domingo teve Baltimore Ravens 33, New England Patriots 14, e o Green Bay Packers foi até Arizona e perdeu na prorrogação pro Cardinals por 51-45. Meu Deus do céu, é jogo de basquete, Victor? O jogo com mais pontos da história da pós-temporada da NFL. Foi com certeza um jogo ótimo pra se assistir. E é claro, um jogo com esse, com tantos pontos, tem que ter os melhores quarterbacks da rodada. Os top performers da semana, o quarterback Aaron Rodgers passou para 422 jardas, 4 touchdowns e 1 interceptação. Mais de 400 jardas nos playoffs, né? Não é brincadeira não, hein? Mas o melhor rating foi para Kurt Warner, do Arizona Cardinals. Completou 29 de 33 passes que tentou, 379 jardas, 5 touchdowns. Um rating de 154.1. Kurt Warner matou a pau, botou a caceta na mesa nesse jogo contra o Green Bay Packers. Entre os running backs, Cedric Benson correu 169 jardas e marcou um touchdown. mas não conseguiu salvar o time da derrota contra o New York Jets. Entre os receivers, o melhor receiver foi um tight end. Jamarco Finley recebeu 6 passes para 159 jardas. Não anotou nenhum touchdown. Quem recebeu mais jardas e conseguiu anotar um touchdown foi o wide receiver rookie, Jeremy Maclin, do Philadelphia Eagles. Recebeu 7 passes para 146 jardas e um touchdown. Set, hut! Então, vamos começar do sábado. New York Jets contra Cincinnati Bengals. É, o Bengals que na semana 17 se entregou diante do New York Jets, né? Tomou uma surra de 37-0, se dando ao luxo de escolher, assim, não, vou escolher jogar contra o New York Jets, porque o New York Jets é um adversário mais fácil do que o Baltimore Ravens. E acabou se ferrando o Cincinnati Bengals. A defesa do Jets veio matando pro jogo, não deu tempo do Carson Palmer pensar dentro de campo. O Palmer completou apenas 18 passes para 146 jardas só. Um touchdown e uma interceptação. Darrell Reeves anulou o 8-5. O 8-5 que provocou muito. O 8-5 que chegou de caminhão no estádio. O 8-5 é maluco. Mas não conseguiu fazer nada contra o Darrell Reeves. Não conseguiu esticar essa pós-vida dos Bengals nos playoffs. Os Bengals campeões de divisão, mas acabaram sofrendo com muitas lesões, muitas contusões. Tentaram uma reação no finalzinho do último quarto, mas a defesa dos Jets estava imparável, estava impossível de se jogar contra nesse sábado. Então, Edu, a gente pode perceber que kicker decide jogo e quando ele falha o negócio é complicado. É o nosso querido amigo Shane Graham, que é o kicker do Cincinnati Bengals, errou um field goal de 28 jardas, que poderia ter deixado o jogo por uma posse de bola. Lembrando que o resultado final foi 24 a 14, poderia ter ficado 24 a 17 e dado uma sobrevida à equipe do Bengals no fim da partida. Isso porque antes, no primeiro tempo, no caso, no primeiro e segundo quarto, ele errou um field goal de 35 jardas. Aí fica aquela coisa. Se ele tivesse acertado esses dois field goals, será que o Cincinnati Bengals teria vencido a partida? Porque consideravelmente ficaria 24 a 20. E o Bengals fazendo um touchdown pulava no placar. Claro, eu vi o jogo, não estava digamos assim, um tempo muito bom para jogar futebol americano. Dava para ver flocos de neve rolando no campo, negada morrendo de frio, o próprio Mark Sanchez estava parecendo agente do FBI, o Mark Sanchez estava parecendo agente da SWAT, com a cara inteira coberta e tal, mas ele poderia ter acertado esses kicks, apesar do mau tempo, porque não eram kicks longos, o mais longo foi 35 jardas. E mais uma vez também, o Carson Palmer não teve aquele efeito que esperava dele. Completou metade dos seus passes, tentou 36, acertou 18, 146 jardas, um touchdown e uma interceptação. Um quarterback que quer levar o seu time longe nos playoffs não pode ter uma participação de figurante, assim, a não ser que a sua defesa seja muito boa e o seu running back seja muito bom. O que no caso da equipe do Bengals, a defesa é mais ou menos. Então, complicou. É, você pode perceber também que no Jets, eles têm um quarterback pior e tem, eu vou falar, um running back do mesmo nível, que é o Thomas Jones e o Cedric Benson. O Bengals tem um quarterback mais confiável com o Thomas Jones, que é o Carson Palmer, e tentou se utilizar mais da jogada de passe. Como bem disse o Edu, foram 18 passes completos para 36 tentados e 21 corridas. Só que o Jets correu 39 vezes e passou 15, sendo que o Mark Sanchez completou 12 passes e conseguiu um TD. E somente 4 jogadores receberam passes, né? Ou seja, foi uma jogada muito unidimensional. A maioria das vezes ele corria e deu certo, porque apesar do Thomas Jones não ter jogado tão bem, o rookie Chong Green, um running back de terceiro round, correu muito bem, correu 21 vezes para 135 jardas e um TD. Ele correu muito pouco na temporada, ele só tinha corrido tantas vezes assim, um jogo no qual o Thomas Jones se machucou no meio. Pode ter acontecido alguma contusão com o Thomas Jones no meio, ficou meio abafado, não deu para ser muito bem. Eu sei que o Chong Green teve mais corridas que o Thomas Jones e foi muito melhor que o Thomas Jones. É, realmente, a gente pode perceber, Vitor, que todos os times que venceram nesse Wild Card, eles tiveram uma predominância muito grande do seu jogo corrido sobre o jogo corrido do adversário. Algo vital é que os Jets incorporaram assim de modo simplesmente, praticamente religioso, com relação aos turnovers. O terceiro jogo seguido dos Jets em que eles não cometem um turnover, em que Mark Sanchez não é interceptado, em que ninguém sofre fumble, em que não acontece nada de errado com as postas de bola do New York Jets. E você vencer a batalha dos turnovers é fundamental, principalmente em playoffs. Quando é aquela coisa, eu acho que a pisada no freio do Cincinnati Bengals na Week 17 foi um fator crucial pro time perder pro New York Jets, porque eu acho o seguinte, é aquela coisa, time campeão não se muda, esse negócio de você pisar no freio não dá certo. Todo mundo aqui, a maioria do pessoal deve acompanhar futebol normal. É incrível como que um time que tá ganhando, joga com três atacantes, começa a tirar atacante pra pôr zagueiro, vai lá e toma gol. É sempre assim. Então eu acho que a equipe do Jets mandou muito mal em levar uma sacoladaça do New York Jets por 37-0. Isso deu um ânimo a mais. Ainda mais porque o New York Jets é liderado por um rookie. Esses blowouts, coloca o rookie pra cima. O cara é novo na liga, nossa, ganhei de 37-0 do campeão da AFC North. Nossa, meu time é bom, não sei o que e tal. Eu acho que foi aí que o Cincinnati Bengals começou a perder a partida. Será que eles já não começaram até um pouquinho antes, Júlio? Não vou dizer que foi isso, não foi esse o fato. Mas se a gente acompanhar os Bengals desde a morte do Chris Henry, até um pouquinho antes já, o time já vinha decaindo, o Carson Palmer já estava jogando um pouquinho menos. Tudo bem, estava com o dedo quebrado. Fica mais complicado de um quarterback jogar com o dedo quebrado. Mas eu acho ainda que o time assim, ficou um pouquinho até sem emocional depois de perder um companheiro de vestiário, um companheiro de equipe, alguém que ajudou eles a batalhar por esse título de divisão. Ah, sem dúvida, Edu. Eu acho que, por mais que um jogador possa ser, por exemplo, o último cara do depth chart, a diferença, assim, a ausência da pessoa lá, é porque é o seguinte, é um time, é uma família, a galera é unida, a galera junta, não, nós vamos ganhar, não sei o que, mesmo aquela galera que sempre tá inativa em todos os jogos, como aquele free safety que é muito ruim no time, não faz nada, nem pra kick return ele serve, mas a presença do cara é importante, porque cada um tem a sua importância, mesmo não sendo dentro de campo. Eu acho que a presença física do Chris Henry fez uma grande diferença para a equipe do Bengals. A morte dele, ele veio a falecer naquele acidente, eu acho que mexeu muito, principalmente com os jogadores chaves, como por exemplo o Chad Ochocinco, que é um grande amigo do Chris Henry, ficou muito baqueado com o que aconteceu e tal. Eu acho que isso foi fundamental também, apesar que Carson Palmer não é de hoje que ele começa bem e vai decaindo. No começo de temporada, eu até achei que o nosso querido amigo Carson Palmer brigaria pelo MVP. Mas ele começou a lançar menos de 200 jardas todos os jogos. Lançava um touchdown às vezes. Era interceptado na maioria dos jogos. Então eu acho que faltou regularidade para a equipe do Bengals. Começou muito bem, mas no final não foi legal. E todo mundo sabe que é do final para frente que o negócio realmente vale. E quem perde nos playoffs vai pra casa, senta e chora e assiste o Super Bowl sentado no sofá. Ainda no sábado, outro time que perdeu de zero na semana 17. Muito foi dito a respeito do Philadelphia Eagles estar escondendo o playbook do Dallas Cowboys. Muito foi dito a respeito de uma loucura do Andy Reid de querer uma vaga no wildcard para poder mostrar a força do time. Muito foi especulado. E muito foi dito assim que os Dallas Cowboys tremeriam, que o Dallas Cowboys sentiria pressão de não ter ganho um jogo de playoff há 13 anos. Desde 1996 os Cowboys não sabiam que era ganhar um jogo nos playoffs. Então muitos diziam que o time ia acabar sentindo isso, que o time ia fraquejar, que o Philadelphia ia passar pelo wild card. E o que a gente viu assim, primeiro quarto de jogo até que teve uma graça, gente. primeiro quarto de jogo, os dois times jogaram muito bem, acabou 0-0, as duas defesas se impondo muito bem dentro de campo. O segundo quarto de jogo, eu não vi o Philadelphia Eagles dentro de campo. Só deu Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, só nesse quarto de jogo, 27-7 em cima do Philadelphia Eagles. É, tudo o que os Cowboys podiam acertar, eles acertaram. E tudo que o Philadelphia podia errar, eles resolveram errar. Porque a defesa não conseguiu posicionar, não conseguiu se impor contra o jogo corrido do Dallas Cowboys. Felix Jones, Marion Barber e Tashaun Choice, decisivos no ataque terrestre. É, Tony Romo contido, bem calmo no pocket, com... Teve seus momentos de apavoramento, claro, mas Tony Romo, assim, passando até confiança pro time no pocket. E os Cowboys descobriram o jeito de matar os Eagles, que o Philadelphia Eagles começou a jogar como Florida State, como... deixa eu ver mais uma faculdade que usa um spread offense. Parecia spread offense. O Philadelphia, a verdade é essa, o Philadelphia Eagles abandonou o sistema da West Coast, um sistema de passes curtos, de rotas slant, de passes em screen, e começou a simplesmente mandar bombas no fundo do campo pro Jeremy Maclin, ou pro Deshaun Jackson, ou pro corner pegar. Um dos três pegava. E o Cowboys percebeu isso muito claramente. Até uma criança percebia isso. Você via a secundária dos Cowboys dando uma distância de 10, 12, 15 jardas pros receivers do Eagles, respeitando a velocidade dos receivers do Eagles. Então não adianta você correr 40 jardas em 4 segundos se o cara já tá 15 jardas na sua frente. O corner vai ter a vantagem sobre o Eagles. E o front 7 acabou com a linha ofensiva do Eagles. Dallas Cowboys muito embalado, muito forte. A defesa desse time está espetacular. Wade Phillips, que é até criticado pelos torcedores do Dallas, fazendo trabalho de mestre ali, como até planejando algumas jogadas de defesa. Olha, os Cowboys estão indo forte para Minnesota na semana que vem, hein? Não vai ser fácil para os Vikings. Sim, Edu, essa vitória dos Cowboys, eu acho que sacramentou a equipe como um dos favoritos. Para falar a verdade, eu como torcedor do Philadelphia Eagles, fico com o coração na mão de falar isso, mas para mim o time favorito da NFC é o Dallas Cowboys. Por quê? Primeiro, eles têm uma boa defesa. Eu acho que o time que tem uma defesa capaz vai longe nos playoffs. Esse box 7 deles é muito importante. Jay Ratliff jogando muito, é um cara pequeno, mas eu não sei da onde que ele tira força, da onde que ele canaliza essa força, mas o cara faz uma pressão absurda no center e nos guards da linha ofensiva adversária. DeMarcus Ware, o nome fala por si só. Keith Brooking, que veio da equipe do Atlanta Falcons, tá liderando muito bem essa equipe do Dallas Cowboys. O cara veio, já tomou o centro do huddle, já tá jogando, né, galera pra cima, fazendo o que o Dawkins, por exemplo, fazia no Philadelphia Eagles. Tony Romo virou um quarterback inteligente, é que a gente pode dizer assim. Fazia muitas opções idiotas, anos atrás, toda vez que alguém chegava e ficava perto dele, ele lançava a bola pro meio da galera, era interceptado. Ah, mas não é só ele, Júlio. Você vai até me desculpar, mas foi exatamente o que o Dallas Cowboys fez com o Donovan McNabb. Se você deixa Donovan McNabb ter tempo para arremessar, você vai deixar Deshaun Jackson correr 50, 60 jardas e vai deixar Donovan McNabb lançar um passe de 50, 60 jardas. Se você cai matando em cima desse quarterback, ele não vai ter tempo para esperar o receiver dele correr 50, 60 jardas e se descolar da marcação. Não, sim, Edu, isso aí eu também partilho da sua opinião. O quarterback que é pressionado é mais propenso a fazer um erro. Vamos dar um exemplo, vamos fazer uma comparação de 2008 com 2009 do Tony Romo. Em 2008, Tony Romo lançou 3.500 jardas, 26 touchdowns, 14 interceptações e 20 sacks. O que a gente pode dizer com isso? Tony Romo lançou razoavelmente bem, lançou bastante touchdowns, 26 touchdowns é um bom número. Qual foi o índice de produtividade dele, Julião? O índice de produtividade dele foi 91.4. Tá bom. Bom, é. Para um quarterback que joga 16 jogos, você ter acima de 90, eu acho que é importante. O Tony Romo tem um bom rating durante a sua carreira. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Em 2009, ele lançou 26 touchdowns, 1.000 jardas a mais, 5 interceptações a menos e foi sacado 14 vezes mais. O que, que isso quer dizer? O Tony Romo, ele não está fazendo passe idiota. Se ele vê que ele vai tomar um sack, se ele lançar a bola, ele vai ser interceptado, coloca a bola debaixo do braço e cai no chão. Entendeu? Não tem essa de você querer tentar fazer milagre. Se o seu time está ganhando, como o Dallas Cowboys mandou muito bem esse ano com 11 vitórias e 5 derrotas, pega a bola, leva a porrada, cai no chão e é isso aí. Tony Romo virou um quarterback inteligente. E pra mim o Tony Romo tem tudo pra daqui uns anos se tornar um quarterback de elite. Se não é que a gente já pode incluir ele nos top 10 da vida. Outro fato que foi importante e crucial pra derrota do Philadelphia Eagles foi o péssimo desempenho da linha ofensiva. A linha ofensiva não bloqueou passe e a linha ofensiva não bloqueou corrida. Donovan McNabb corria para não levar sec. Digamos assim, o jogo inteiro, ele pegava o snap, já tinha um linebacker na cara dele. O play call não ajudava, porque se você só tem 3 segundos para lançar a bola, você não pode ficar mandando seus wide receivers fazer rota longa. Porque é óbvio que não vai dar tempo da rota terminar e o quarterback vai cair no chão. Mas o nosso querido amigo Martin Morningweg não sacou isso, não abandonou o West Coast Offense, ficou iludido pelas big plays do DeSean Jackson e deu no que deu. A equipe do Philadelphia Eagles conseguiu manter um primeiro quarto pau a pau. Só que o primeiro quarto, o Philadelphia Eagles teve o quê? 1 minuto de posse de bola, enquanto o Dallas teve 14. Chegando no fim do segundo quarto, o Dallas Cowboys conseguiu ficar com a bola 27 minutos e o Eagles 3. Ou seja, a defesa do Eagles já estava cansada, tinha levado 27 pontos e tinha mais metade de jogo para jogar. Era óbvio que não ia ter como o Eagles ganhar. Então, a gente tem que contar uma coisa do time do Eagles. Eles passaram 39 vezes e correram 13. Agora a gente tem que pegar os 8 times que estão no Divisional Playoffs. Baltimore Ravens. Ray Rice, McGarry correndo com a bola. Indianapolis Colts. Donald Brown e Joseph Addai correndo muito bem com a bola. New York Jets. Sean Green e Thomas Jones correndo muito bem com a bola. O ataque corrido que é líder na NFL, o ataque do New York Jets. Então, a gente tem que contar isso também, né? San Diego Chargers. Tomlinson deu aquelas suas escorregadas durante a temporada, jogou mal, mas sempre tinha um running back para passar por cima dele, né? E o Philip Rivers contou muito bem com seu mão, né? Enquanto o Ladainian Tomlinson esteve fora. Dallas Cowboys, sem comentários, tá Charles Joyce, Felix Jones e Myron Barber correndo muito. Minnesota Vikings, Chester Taylor e Adrian Peterson. Arizona Cardinals estabelecendo um jogo corrido muito bom com Hightower e com Benny Wells. New Orleans Saints, Pierre Thomas, Mike Bell e Red Butch correndo muito bem com a bola também. Ou seja, ele pode pegar esses 8 times aqui e falar, os 8 correm muito bem com a bola. Um time que não corre bem com a bola não vai entrar aqui. Certo? Tá, tem um círculo fechado com os times que correm bem com a bola e os times que não correm. O Eagles só chegou nesses playoffs porque teve um ataque aéreo muito explosivo, muito forte, porque se dependesse do seu jogo corrido, não tinha chegado nem disputar o playoffs, mais ou menos. Não tinha conseguido nem a vaga de wild card. Todos os outros times que foram aos playoffs tem um jogo corrido bom. Apesar do Patriots ter escorregado também um pouco com isso. Outra coisa que a gente tem que contar, mas 6 middle linebackers diferentes no time do Eagles. A defesa não se encontrou, a defesa não tinha líderes. Se a gente for parar pra pensar, o Philadelphia Eagles não é um time que merecia desde o começo estar nessa vaga de playoffs. Mas por causa da raça, do time, tudo, conseguiu chegar. Mas Tony Romo demonstrou que tá mais velho, tá mais experiente e consegue comandar um time de Super Bowl. Vamos ver o que ele faz daqui pra frente agora. É o que todo mundo tava até comentando, né? Que semana passada Tony Romo era um quarterback que não prestava para o Dallas Cowboys, era um quarterback que Jerry Jones devia mandar embora, que Jerry Jones no próximo draft devia ir atrás de um quarterback, e agora ele é o melhor quarterback do mundo. Ele ainda não é o melhor quarterback do mundo, gente. Pelo menos na minha opinião, eu quero até deixar isso claro, Eu tiro o chapéu para a defesa do Cowboys no momento em que vocês quiserem nesses playoffs. Mas o Tony Romo, ele está sendo, como eu diria assim, Qual é aquela expressão que você usa, Júlio, para falar do Jeff Garcia, Game Manager? É o Game Manager, é aquele cara que não lança muito touchdown, não lança muita interceptação e vai levando o pagode. Vai de boa, sossegado. É o cara que não compromete, é o cara que confia no jogo corrido e é o cara que tem a calma pra transmitir. É o cara que transmite confiança pro time, é o cara que é ali no pocket, ali ele pode não ser o mais habilidoso de todos. Mas o time confia nele e confia que vai sair dali uma boa jogada, um bom play call dali. Esse é o Tony Romo que a gente tá vendo agora, gente. Solteiro, sem Jessica Simpson. Não viajando uma semana antes dos playoffs. Esse é o Tony Romo que a gente vê agora, gente. E tem que contar também uma diferença considerável daquele Tony Romo que furou o kick. Daquele Tony Romo que perdeu de 44-6 ano passado pro Philadelphia Eagles. Pro Tony Romo que jogou esse final de semana e que jogou essa temporada inteira. Se ele continuar assim, pra mim ele entra num dos melhores quarterbacks fácil, mas um jogo você não pode levar numa carreira inteira de um quarterback. Não, isso é verdade, Vitinho. Essa foi a primeira vitória de playoff da equipe do Dallas Cowboys desde 96. Primeira vitória do Tony Romo como quarterback do Dallas Cowboys em um playoff. Então, é o seguinte, eu acho que o Tony Romo tem capacidade sim pra ser bom. Ele tá fazendo um bom trabalho. Daqui uns anos eu com certeza vou colocar ele no meu top 10, mesmo não gostando pelo fato de ele ser de um time rival que eu torço, mas ele vai acabar entrando no top 10. Mas eu acho que o que acontece muito, principalmente entre os torcedores do Dallas Cowboys, é que depois dessa vitória, Tony Romo virou Deus. Tony Romo, se você for pegar Tony Romo e comparar com o próprio Donovan McNabb, não dá nem pra comparar Tony Romo com Donovan McNabb. Donovan McNabb já foi pra 5 NFC Championship Games, já foi pra 1 Super Bowl, já foi pra 5 Pro Bowls. Se o Brett Favre for pro o Super Bowl esse ano, Donovan McNabb vai pro seu 6º Pro Bowl, porque ele é o primeiro alternate. Então, é o seguinte, eu acho que Tony Romo tem condições sim de ser um bom quarterback. Só que ele não tá com essa bola toda, como o pessoal diz. Porque até que é fácil, se for pensar, você jogar numa linha excelente, o seu jogo corrido flui, que é uma beleza, e a tua defesa garante o teu serviço. Agora, vê o lado do McNabb. A sua linha não garante o jogo corrido, a sua linha não te protege, e a sua defesa tá capengando. E aí, como é que faz? Entendeu? São duas situações diferentes. O Philadelphia Eagles agora resta baixar a cabeça, reconhecer que era um time jovem, que era um time experiente, um time experiente. Tem muito futuro. Time inexperiente. Que tem potencial, eu diria até que tem potencial, Vitor, não que tem futuro. Potencial todo mundo tem. Já Marcus Russell teve potencial algum dia, então, mas não está tendo futuro. Então vamos ver como que o Philadelphia Eagles vai se comportar agora. E só para fechar, duas curiosidadezinhas legais sobre esse jogo. Sean Swisham, alguém lembra dele? O homem que perdia field goal de 24 jardas? Então, ele acertou um de 25 e um de 48 nessa semana. E esse foi o jogo com o maior público em uma partida de playoff que não tenha sido um Super Bowl. 92.951 pessoas estavam lá no novo Cowboys Stadium assistindo a vitória do Dallas Cowboys sobre o Philadelphia Eagles. Set, hut! Vamos para o domingo à tarde. A gente não tem campeonato brasileiro na TV, para quem estava acostumado a assistir futebol tradicional e trocou futebol tradicional pelo futebol americano, pôde assistir a partida do Baltimore Ravens e do New England Patriots. O jogo que acabou no primeiro quarto já. Na primeira jogada da partida, o Ray Rice correu 83 jardas para marcar um touchdown. A primeira jogada, o primeiro snap do Joe Flacco, que ele fez o handoff pro Ray Rice, ele já correu 83 jardas para marcar um touchdown. Começou perdendo já, os Patriots já começaram perdendo, há um domínio absoluto da defesa do Ravens, não conseguiu, o Tom Brady sentiu muita falta do Wes Welker dentro de campo, a defesa do Ravens anulou completamente qualquer chance do, do Tom Brady de produzir alguma coisa. E só no primeiro quarto o Baltimore fez 24-0. Gente, você fazendo 24-0 no primeiro quarto na partida de playoffs, tendo uma defesa como a defesa do Ravens, você não precisa de mais nada. A defesa que força fumble, defesa que intercepta o quarterback adversário, você só tem que administrar o jogo. E foi isso que o Joe Flacco fez o resto da partida. E como eu disse, Edu, no jogo do Bengals e do Jets, no caso do Carson Palmer, você tem direito de ser um figurante se a sua defesa é muito boa e seu jogo corrido é muito bom. Nosso querido amigo Joe Flacco mostrou isso nesse domingo. Ele teve incríveis 4 passes completos de 10 tentados, 34 jardas e 1 interceptação o jogo inteiro. Ou seja, num drive um quarterback consegue fazer isso. Joe Flacco não fez nada, ele só entregou a bola pro Ray Rice e pro Willis McGahee e ficou sossegado, porque o Willis McGahee com o Ray Rice conseguiram um total de 211 jardas, então, e 3 touchdowns. Precisa mais que isso? Seu jogo corrido tá fluindo, entrega a bola pros caras e deixa eles correr. A defesa do Baltimore foi muito bem no jogo, fez o Tom Brady perder um fumble, lançar 3 interceptações e o jogo corrido tem um desempenho bem fraco. O único running back que teve algum sucesso foi o Kevin Falk, com 14 corridas para 52 jardas, uma apresentação discreta. E como o Vitinho mencionou, quem não tem jogo corrido não vai longe nos playoffs. E o New England Patriots ficou no caminho. E dá uma olhada nisso, Júlio. É a primeira vitória dos Ravens sobre os Patriots desde que a franquia foi, inaugurada em Baltimore. O Baltimore Colts, que era a antiga franquia de Baltimore, saiu de Baltimore, se tornou o Indianapolis Colts, e agora está aí garantindo sua ida para os playoffs também. E Baltimore queria um time, Baltimore queria alguém ali para eles torcerem. E em 96 eles receberam o Baltimore Ravens, ou seja, em 13 anos de história, o Baltimore Ravens nunca havia vencido o New England Patriots, seja em playoffs, seja em temporada regular. E a primeira vitória veio logo nos playoffs, com um gostinho assim de lavada ainda. Aí é gostoso vencer um adversário assim. Que é mais uma curiosidade legal sobre essa vitória dos Ravens também. É a primeira derrota dos Patriots em casa desde 1978. Em playoffs. Em playoffs. Isso, boa, Victor, boa. Em playoffs. Mas para pensar, desde 1978... Mesmo que seja em playoffs, nenhum time tinha conseguido derrotar o New England Patriots em casa. É algo a se respeitar realmente essa vitória do Baltimore Ravens, hein? É, e como o Júlio já disse, o Joe Flacco não foi pro jogo, né? Ele tentou 10 passes, completou 4 e ainda conseguiu sofrer uma interceptação. O Ray Rice correu 22 vezes, McGahee 20, o McLean goal lineback 4. E o Joe Flacco correu 6 vezes, ou seja, de 16 jogadas de passe que ele teve, ele fez 6 scrambles. Ou seja, ele estava totalmente sumido do jogo, né? Acho que alguém chegou para ele no vestiário e falou, olha, se você não quiser passar, você não passa, você corre para meia jarda. Porque é impressionante o que aconteceu. O Baltimore Ravens não passou, de jeito nenhum ele não passou, tinha... O Ray Rice correu muito bem, McGahee correu muito bem, o McLean entrou lá, fez seu touchdown e não precisou passar. Enquanto o New England Patriots correu 14 vezes com o Kevin Falk, que pra mim é muito pior, muito, muito pior que o Lawrence Maroney, que só correu uma. Pra mim o Lawrence Maroney é o melhor running back do time, tá fazendo touchdown todo jogo, não sei porque ele não correu. E passou 23 vezes e o Brady completou 23 passes em 42 tentados, sofrendo 3 interceptações. Ou seja, o time do New England Patriots, eu achava que eu nunca ia usar essa palavra num jogo de playoffs, mas o New England Patriots foi ownado pelo Baltimore Ravens. Foi totalmente ownado, foi impressionante esse jogo. Só pra justificar, não é bem uma justificativa, né? Mas você vira do primeiro pro segundo quarto perdendo de 24-0. Não dá mais tempo de pensar em correr com a bola também, Vitor. Você já tem que buscar uma reação rápida. Você não pode se dar o luxo de ficar gastando o relógio. O Patriots sempre foi um time, e na verdade os times do Bill Belichick são assim, né? sempre que o receiver recebe um passe, ele fica dentro de campo, ele briga por uma jarda a mais, ele não sai de campo. Ele sempre brigava por uma jarda a mais. O Bill Belichick gosta de ver o relógio correr. E eu vi no finalzinho desse jogo, assim, os receivers buscando as laterais, buscando sair de campo. 24-0 era complicado, né, gente? Não tem nem o que comentar do jogo mesmo. E por fim, Edu, eu queria destacar o excelente trabalho do head coach do Ravens, o John Harbaugh, ex-técnico de secundária e special teams do Philadelphia Eagles. É o segundo ano dele no comando dos Ravens. É a terceira vitória nos playoffs dessa equipe do Baltimore Ravens. Ano passado eles chegaram no AFC Championship Game, perderam para o Pittsburgh Steelers. Esse ano já venceram uma. Agora eles vão visitar o todo-poderoso Indianapolis Colts, um jogo que tem muita rivalidade pelo fato do Colts sair de Baltimore e ir para Indianapolis. A galera de Baltimore está mordida e adora esse tipo de jogo. É uma briguinha de irmãos, né, Júlio? É, aquela briga familiar e tal. É o tipo de jogo digno de playoff. É o sexto seed contra o primeiro seed. Mas eu não descartaria o Baltimore Ravens, que é uma equipe de muito talento, tem uma boa defesa. Joe Flacco é um bom quarterback, apesar de não ter feito nada nesse final de semana. Tem um jogo corrido explosivo. E, sei lá, o Colts, se vencer, vai ter trabalho. Para fechar nossos comentários sobre o Wild Card, aquele que foi o... Vamos colocar números escalafobéticos. Aquele que foi o maior jogo da rodada. Aquele que foi o jogo com mais pontos em um playoff, é isso mesmo, Victor? Isso, da história dos playoffs, o jogo com mais pontos. O jogo com mais pontos da história dos playoffs. Green Bay Packers foi até Arizona enfrentar os Cardinals. Os Cardinals venceram a partida por 51 a 45 na prorrogação. E para todos os críticos do sistema de prorrogação da NFL, que muitos dizem que é decidido pela moeda, quem vence a posse de bola na prorrogação tem a vantagem, porque só precisa avançar algumas jardas e chutar um field goal e já ganha a partida. Esse jogo foi para provar o contrário, porque o Green Bay Packers venceu a posse de bola na prorrogação no Caro Coroa, foi com um ataque para cima dos Cardinals. Na primeira jogada da prorrogação, já o Aaron Rodgers deu a louca nele, não sei o que ele bebeu ali durante o intervalo do jogo ali. Lançou um passe de 60 jardas para o Greg Jennings, que o Greg Jennings quase alcançou a bola. Se o Greg Jennings pega aquela bola, já era, acabava o jogo ali mesmo, com 30 segundos de prorrogação. Mas o passe foi errado. Em uma segunda descida para 10, o Arizona Cardinals conseguiu ali uma falta de um holding da linha ofensiva dos Packers. O Aaron Rodgers ainda conseguiu um passe curtinho para o James Jones ainda para tentar posicionar o time melhor, mas numa terceira descida para 6, o Rodgers foi sacado, sofreu um fumble, a defesa do Arizona recuperou o fumble e só entrou dentro da endzone para marcar o touchdown. E o mais legal desse jogo foi que um jogo 51 a 45 foi decidido por um touchdown de defesa. Boa, Victor, boa, é verdade, não tinha reparado nisso. Bom, Edu, esse jogo foi um jogo assim... que praticamente ele foi a graça desse wild card, porque o próprio jogo do New York Jets com o Cincinnati Bengals foi meio sem sal. O jogo do Dallas e o jogo do Ravens, sinceramente, foram duas sacoladas. O Philadelphia Eagles não fez nada o jogo inteiro. New England Patriots foi dominado. E esse jogo veio e compensou todos os outros três. Foi um jogo que parecia que seria outra sacolada, porque o Arizona Cardinals abriu 17-0, posteriormente 31-10. Aí 31-10 é basicamente você taca a toalha, né? Porque é complicado você ver seu time chegar para tentar fazer alguma coisa, ficar 24-10, aí de repente fica 31-10. Você fala, nossa, são três touchdowns, meu ataque tá mais ou menos, minha linha mais ou menos. Mas sem não, poder confiar no jogo corrido, como a gente já falou, porque o jogo corrido acaba gastando tempo, você não tem muito tempo a perder. Isso, Edu. Não dá pra você chegar, sair correndo aí, mandar um run, force run aí, no caso do Green Bay Packers, porque senão o relógio acaba, a partida acaba e eles ficam com um cara de taço. Aí vamos pro passe. E graças a Deus que a equipe do Green Bay Packers foi pro passe, que o head coach do Green Bay Packers teve pulhões, tentou um side kick, foi pro passe, conseguiu empatar a partida. uma excelente partida de ambos os quarterbacks. Aaron Rodgers, 422 jardas, 4 touchdowns, 1 interceptação. Kurt Warner ligou o modo Maiden lá e fez 29 de 33, 379 e 5 touchdowns. É um rating quase perfeito, 154.1, como o Edu já disse no começo do programa. E foi um ataque, foi até irônico, podemos dizer assim. Um jogo onde ataques predominaram, uma defesa terminou com um pagode, né? Então é aquela coisa. Foi um lance polêmico também, né? No lance do fumble, que foi retornado para touchdown da defesa do Arizona Cardinals, de ter rolado um face mask no Aaron Rodgers, mas pela regra, o face mask deveria ter acontecido antes do fumble ocorrer, e não foi o que aconteceu. Ele sofreu o fumble, chutou e o cara passou a mão na máscara dele, como disse o Adam Schefter no Twitter que eu li e tal. Por isso que não rolou o face mask, que manteria a posse de bola com a equipe do Green Bay Packers. Parabéns ao Green Bay Packers, mudou o sistema defensivo e conseguiu um bom desempenho, mudando de 4-3 para 3-4, em um ano foi para playoffs, teve uma defesa dominante contra o jogo corrido, mandou muito bem contra o jogo aéreo. Charles Woodson, uma temporada incrível desse cornerback, que é, para mim, ele tem grandes chances de ir pro Hall of Fame. Parabéns à equipe do Arizona Cardinals, que mais uma vez surpreendeu, porque é incrível como que o Arizona Cardinals deixa todo mundo em dúvida. Sempre faz aquela temporada mais ou menos numa divisão decadente, porque o St. Louis Rams está numa peleja faz tempo. O Seattle Seahawks parece que todo ano vai e não vai. O 49ers mostrou que teria chance esse ano, começando com 3 vitórias e nenhuma derrota, mas aí o time desandou, não teve jeito, começou a perder jogo e terminou com um agoniante 8-8. Então o Arizona Cardinals deixou todo mundo com dúvida, mas chega nos playoffs e esse time cresce. Eu não sei se é porque o Kurt Warner falou que teoricamente poderia aposentar no fim da temporada, e o pessoal fala, vamos fazer uma média lá com o vovô, vamos jogar pra caramba, vamos tentar fazer ele ganhar um Super Bowl mais uma vez antes dele aposentar, mas eu sei que tá dando certo, porque é a segunda vez que o Kurt Warner fala em aposentar, e é a segunda vez que o Arizona Cardinals sobe absurdamente no desempenho em campo. Fitzgerald, ele só disse o seguinte: Madden Curse Who fez 2 touchdowns, 82 jardas, jogou muito bem. Steve Breston substituiu Anquan Boldin à altura, 7 recepções para 125 jardas, 1 touchdown. E foi o melhor jogo do Wildcard e um dos melhores jogos da temporada, se não foi o melhor. Não fala mal da Madden Curse, que a temporada ainda não acabou pro Fitzgerald. O Paul Amalo já foi vítima já. A outra metade da capa era do Fitzgerald. O Paul Amalo perdeu metade da temporada. Vai saber se acontece alguma coisa com o Fitzgerald logo agora nos playoffs. Olha, vocês veem que o nosso querido amigo Eduardo Calvão está querendo jogar aquela zica no Larry Fitzgerald. Está com um pouco de ciúmes porque o Larry Fitzgerald não se ferrou na temporada. Está um pouco nervoso, que é um sentimento de vingança, porque a gente foi eliminado, nós, os torcedores do Philadelphia Eagles, fomos eliminados ano passado pelo Arizona Cardinals, o Fitzgerald deitou na nossa defesa. Sinta todo o ódio do nosso querido amigo Eduardo Galvão. Isso, gosta de queimar meu filme, né? Só um pouquinho. É, e falando em wide receiver do Cardinals, o Boldin não pôde jogar, mas o Cardinals acabou descobrindo outro wide receiver, fazendo seu segundo temporada na NFL. Tinha conseguido 17 recepções nessa temporada, 200 e poucas jardas e 1 touchdown. Nesse jogo ele conseguiu 6 recepções, 77 jardas e 2 touchdowns. Foi o melhor jogo da carreira dele, pode ser o melhor jogo da carreira dele até o final da carreira dele, dependendo de se o Boldin voltar ou não. É, com certeza foi uma peça essencial para essa vitória do Cardinals. Para fechar o programa, os prêmios que a NFL, todo final de temporada a NFL dá os prêmios para alguns jogadores. O MVP do ano, Peyton Manning, que era até esperado. O Offensive Rookie of the Year, Percy Harvin, wide receiver do Minnesota Vikings. Wide receiver, punt returner, kick returner, cozinheiro, waterboy, ele faz de tudo no Minnesota Vikings. Defensive Rookie of the Year, Brian Cushing, linebacker do Houston Texans. e Comeback Player of the Year, Tom Brady. Vou dizer assim, todos merecidos, exceto pelo Tom Brady. Eu daria o prêmio do Comeback Player of the Year pro... Vai doer falar isso, mas eu vou falar. Pro Brett Favre. Por mais que ele já devesse estar aposentado, por mais que ele tenha ido para um time que o jogo corrido ajudou muito ele a ter uma boa temporada esse ano, mas ano passado ele caiu de produção no final da temporada com o New York Jets, ele fez uma cirurgia no ombro, todos davam de vez a carreira dele por encerrada, até ele mesmo. 3 dias antes de começar a temporada, ele vai lá e entra no training camp do Minnesota Vikings e começa a jogar espetacularmente. Brett Favre, pra mim, era o Comeback Player of the Year. Com os outros três, eu concordo plenamente. Eu compartilho da sua opinião, Edu. Eu acho que outros jogadores poderiam ter tido essa oportunidade de receber esse prêmio. Brett Favre é um deles. Cedric Benson, que foi chutado de Chicago, chegou no Bengals e bateu um bolão. Liderou a equipe em jardas corridas. O próprio Vince Young entrando no meio da temporada e quase liderando o Tennessee Titans com uma campanha vitoriosa nesse fim de temporada, mesmo começando 0 vitórias e 6 derrotas. Então eu acho que isso ficou um pouco manjado, o Tom Brady ganhar isso como manjado. Não que ele não tivesse, digamos assim, mandado bem esse ano, mas tinha cara melhor para colocar nessa posição. Peyton Manning venceu por causa do Brett Favre ter caído de produção no fim da temporada. Drew Brees perdeu a invencibilidade e caiu um pouco de produção. Percy Harvin foi uma unanimidade. Eu não consigo ver quem poderia tirar o título de Offensive Rookie of the Year do Percy Harvin. Jeremy Maclin, Austin Collins talvez pudessem dar alguma pressão, mas como Percy Harvin teve um impacto muito grande no começo do ano, eu acho que ele mereceu e parabéns para ele. Brian Cushing, a alma da defesa do Houston Texans, mereceu, jogou muita bola. Clay Matthews poderia estar ganhando esse prêmio, mas eu concordo, Brian Cushing mandou muito bem. Se o Matthews tivesse ganhado, eu também teria ficado feliz, mas parabéns ao Brian Cushing e parabéns ao Houston Texans por mais um pique que todo mundo vaiou, mas que no fim deu certo. Eu concordo com vocês. Eu só adicionaria nessa lista do Júlio de merecedores do Comeback Player of the Year o Tony Romo, mas pra mim também ia pro Brett Favre. E o Chris Johnson, vocês acham que não merecia MVP? O problema do Chris Johnson, acho que todos concordam comigo, é que o Titans não foi pro playoff e começou com uma temporada 0-6. Quer dizer, eu acho que até Offensive Player of the Year ele pode ser, ele pode ganhar esse prêmio. Mas MVP eu acho que não encaixaria pra ele. O Chris Johnson jogou muito bem nesse ano. Pra mim, ele tem que ganhar o Offensive Player of the Year. Se ele não ganhar, pode saber que foi marmelada, foi manjado, porque foi absurdo. Ele passou das 2.000 jardas e entrou num seleto grupo dos running backs que tiveram temporadas com mais de 2.000 jardas, como por exemplo Jamal Lewis, running back do Cleveland Browns, que estava na injury reserve esse ano. Chris Johnson não ganhou o MVP, pelo que o Vitinho falou, a equipe não foi para os playoffs. Não foi bem culpa do Chris Johnson, porque o Chris Johnson jogou bem o ano inteiro. O Titans perdia de 59-0, mas o Chris Johnson corria 100 jardas. O Titans perdia de 25-10, o Chris Johnson corria 150 jardas e fazia o touchdown. Era até o que todo mundo comentava no começo da temporada. Será que os jogadores não sentiam vergonha de olhar pro Chris Johnson depois da partida? Porque era só o Chris Johnson fazer alguma coisa naquele time. A defesa estava péssima. Albert Haynesworth fez uma falta imensa nessa defesa. O ataque aéreo não existia. E Chris Johnson tirava leite de pedra. Para mim, se ele não ganhar o Offensive Player of the Year, para mim é marmelada isso aí. E como Defensive Player of the Year, fica entre Jared Allen, Ellis Dumerville, Darren Sharper, Charles Woodson e por fora, bem por fora, correndo o Asante Samuel. O Darren Sharper podia ser um exemplo de Comeback Player of the Year, mas eu acho que para Defensive Player of the Year, como o Júlio já disse, o Jared Allen jogou muito essa temporada. Os playoffs de divisão começam no sábado, dia 16 de janeiro. Baltimore Ravens vai até Indianapolis enfrentar o Indianapolis Colts, enquanto o Arizona Cardinals vai até New Orleans enfrentar o New Orleans Saints. No domingo, o Dallas Cowboys vai até Minnesota enfrentar os Vikings, enquanto o New York Jets vai até San Diego enfrentar os Chargers. Eu não vou palpitar, eu deixo os palpites a cargo do Júlio e do Vitinho. Vai dar palpite também, tem que dar palpite também. Você tem que dar palpite também, porque tu é um b****, cara. Tu também tem que dar um palpite, pô. Esses caras que dão palpite são todos uns b****, então nós todos vamos palpitar. Tá bom, eu falo um palpite então. Vitor Freire, seus palpites pra essa rodada? Eu acho que na AFC vai dar a batalha de Indianapolis Colts e San Diego Chargers pelo título. E na NFC eu acho que vai dar Minnesota Vikings e Arizona Cardinals. Apesar da defesa do Arizona Cardinals ser uma porcaria contra passe, eu vou com a Arizona Cardinals mesmo. E você, Júlio? Bom, Vitinho, na AFC eu coloco fé no Baltimore Ravens e no San Diego Chargers. E na NFC eu boto fé, não por minha vontade, mas porque o time é bom mesmo, no Dallas Cowboys e no New Orleans Saints. Eu vou ser obrigado mesmo? Vai. Você vai ser obrigado sim, Eduardo Galvão. Você tem que palpitar, cara. Porque palpitar é importante. Ainda mais que nós estamos na ausência do nosso querido Alexandre Branco Pereira, o Alê, a nossa enciclopédia. Então precisamos da sua opinião, Eduardo Galvão. Se tem uma defesa que pode parar Peyton Manning, essa defesa é a defesa do Baltimore Ravens. Durante a temporada regular foi 17-15 para o Indianapolis em cima do Baltimore. Então, ó, pode ser que venha mais uma vingança aí dos Ravens nos playoffs. Baltimore Chargers vão vencer pela AFC. E pela NFC eu já aposto em New Orleans e Dallas fazendo a final da NFC Championship Game. E o Endzone da semana vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou o programa até agora. Programa especial, programa recheado de conteúdo, programa um pouquinho maior do que o normal, gente. Mas são os playoffs, é o final de temporada da NFL, a empolgação sobe, o sangue sobe, a galera quer falar, a galera quer comentar. Se o Alexandre estivesse aqui, tinha dado 4 horas de programa. Então, eu me despeço por enquanto. Júlio, um abraço, meu amigo, e até semana que vem. Até a semana que vem, Edu. O nosso querido Alexandre Branco fez falta hoje. Fizemos o programa, eu acho que ficou legal, o pessoal deve ter curtido, entendeu? Eu falei pra caramba na equipe do Green Bay Packers, espero que vocês gostem da minha maior fala do podcast até hoje. E até a próxima edição. Fica aqui o meu abraço, um alô pra galera. E aquele abraço, Vitinho. Aquele abraço, Júlio. Vamos assistir agora para ver se os melhores times da temporada vão ser os melhores times mesmo, ou se isso tudo foi só uma marmelada. E assistir um dos os melhores jogos da temporada. Se o Wild Card for desse jeito, você imagina o Division, né, Edu? Com certeza, Victor. Fortes emoções aguardam todo mundo. Vamos esperar que pelo menos todos os jogos sejam tão emocionantes quanto foi o do Green Bay Packers e do Cardinals, que foi para prorrogação, decidido no final, jogo com muitos pontos. Porque, querendo ou não, os outros jogos foram uma lavada. Os outros três vencedores deram uma lavada. Vamos esperar que agora o nível seja mais equilibrado e que todos possam render o melhor do futebol para os nossos ouvintes. Eu me despeço, um abraço para todos, obrigado por ter ouvido o programa até agora. Fui!